você pode acreditar. Quando amanhecer eu vou partir. Nosso tempo foi bom, eterno enquanto durou. Aproveitamos cada segundo, problemas em segundo plano. Hoje eu me sinto mais humano. Você pode acreditar. Quando amanhecer eu vou partir. Nosso tempo foi bom, eterno enquanto durou. Aproveitamos cada segundo, problemas em segundo plano. Das flores mais lindas te fiz um ramo. Já não acumulo pressão, ignorância em vão. Que voa alto é avião, que espera de mim? Tô solto no mundão, firme, forte, vivão. Entrei na embarcação, então vamos até o fim. Desculpe a franqueza, não minta pra mim. Põe as cartas na mesa, disciplina, a destreza me moveram até aqui. Mesmo com neblina, a montanha eu subi. Me desloquei até o penhasco, onde o monstro vive. Segundos depois, me encontro em queda livre. Onde estive, onde andei, onde estarei. Xeque-mate se conclui só quando cai o rei. Então raciocina, segue a linha, um fluxo vai. Um céu mais limpo, minha estrela de Xangai. Calça jeans e moletom, isqueiro riscar. Se ela falou que não tá bom, não insista. Mas sou de poucas palavras, não somo atitudes. Me falta ar, como em grandes altitudes. Variando latitudes, relaxa e deixa o sol entrar. O tempo é curto e eu não posso ficar. Você pode acreditar, quando amanhecer eu vou partir. Nosso tempo foi bom, eterno enquanto durou. Aproveitamos cada segundo, problemas em segundo plano. Hoje eu me sinto mais humano. Você pode acreditar, quando amanhecer eu vou partir. Nosso tempo foi bom, eterno enquanto durou. Aproveitamos cada segundo, problemas em segundo plano. Das flores mais lindas te fiz um ramo. O mar tá flete, mas as ondas vão entrar. Com certeza, essa noite vamos brindar nos canais de Veneza. Tudo certo, beleza, rap espanta a tristeza. Então espere comigo e deixe que amanheça. Ninguém mandou brincar com o fogo daquelas crianças que tem me apronta de novo. Nós todos sob esse domo, não me domo, não sou seu dono. Você volta e me chama de cachorro. Talvez eu possa nem voltar, nem se importe. Se tiver sorte, nunca mais me verá. Eu te falei, avisei, você não quis escutar. Nosso espaço é relativo, só depende de saber jogar. Ela é como sorte no azar, um brilho no olhar, um cheiro no ar, uma paz, sensação que só me faz querer vir. Quando tô longe quero voltar, mas não dá. Não dá. Você pode acreditar, quando amanhecer eu vou partir. Nosso tempo foi bom, eterno enquanto durou. Aproveitamos cada segundo, problemas em segundo plano. Hoje eu me sinto mais humano. Você pode acreditar, quando amanhecer eu vou partir. Nosso tempo foi bom, eterno enquanto durou. Aproveitamos cada segundo, problemas em segundo plano. Das flores mais lindas te fiz um ramo.